Essa música eu dedico a todas as favelas do país, sem exceções, pode crer. Porque todas elas pedem uma coisa só. Eu só peço a Deus que olhe por nós, que olhe por nós. Estamos sós. Eu só peço a Deus que olhe por nós, que olhe por nós. Traga esperança, ouça nossa voz, ouça nossa voz. Sempre, sempre levando uma vida pra frente. Só ando ligado, armado, bala engatilhada e mais 12 no pente. A vida só parece longa, mas é muito curta, acabar de repente. Morte, morte, pairando em todos os lugares. Eu não me conformo, até hoje perdi meus amigos e familiares. Meu irmão que não está mais comigo, que Deus te proteja em qualquer lugar. A vingança é um sentimento que por sua causa não vai acabar. Veja, sinta, crianças que nunca estudaram, em toda a esquina pedindo trocado, tentando esquecer um destino da mãe falecida e o pai desempregado. Só querem mudar suas vidas e da malandragem tentou se esconder, mas a fome é a maior ferida daqueles que não tem nada pra comer. É difícil tentar ser alguém, é meu lugar que não é de ninguém. A vontade de vencer é grande, só que essa vitória está muito além do alcance de um povo sofrido que faz o possível pra não padecer. Mas esse é o nosso destino, é minha vida, então vou proteger. Proteger. Estamos sós. Domina, não sei se amanhã eu estarei vivo. É vivendo, aprendendo que a gente um dia descobre se temos valor. E por mais que o tempo se passe, a nossa batalha apenas começou. Chance, chance, tão longe do nosso alcance. A pobreza e o desespero estão do nosso lado a todo instante. Há tempos favelas existem, a dificuldade só faz aumentar. Não gosto nem de imaginar que o meu futuro será como antes. Simples, fácil, é fácil pra quem tá de fora falar que a gente reclama demais. Quem um dia passou por aqui pode ter certeza, não olha pra trás. Só falo tudo que penso e tudo que vejo aqui do nosso lado. Eu queria um dia entender por que nos olham com tanto descaso. Os olhos de nossa elite que sempre insistem em não enxergar. Muita gente que esnoba dinheiro e outros que não tem lugar de morar. E ainda são discriminados, alguns são tratados como marginais. Já que não conseguimos respeito, pedimos ao menos um pouco de paz. Enquanto a favela for notícia, nós os rappers somos os repórteres. Periferia, porta aberta para a verdade. Não adianta tentar esconder. Eu e Mano Lula, muita coisa pra dizer. Tudo é difícil, limitado pra quem vive aqui. Muita tristeza espalhada e muito mais eu vi. Um filho morto no hospital por falta de atendimento. O que os pais estão passando ali nesse momento? Aquela mãe se desespera, não gosto nem de ver. O pai tão triste, sem embriaga, tentando esquecer. Mas não adianta que a realidade é bem mais forte. Quem hoje tem a sua vida, amanhã terá morte. Só tenho medo de morrer um dia e não conseguir dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive aqui. Se a vida é sorte ou azar, não vou nem comentar. Periferia é minha área, eu não posso parar. Como é que é, meu irmão? Não posso parar. Então, pode crer, véi. Lute, lute, não desista, moleque, me escute. A miséria não é uma bola que se afasta da gente com apenas um chute. É lutando e às vezes perdendo, um dia a vitória pode aparecer. Pode crer. Aproveite a cada instante o que tua vida possa oferecer. Vamos acreditar que a gente aqui onde estamos não estamos sós. É por isso que eu deito e olho e só peço a Deus que olhe por nós. Eu só peço a Deus que olhe por nós, que olhe. por nós. Traga esperança, pois estamos sós. Estamos sós, estamos sós. Olhe por nós. Estamos sós. Que olhe por nós. Ouça nossa voz. Pode crer, mano Lula. Batata, Boquinha e eu, Vidal, do lado oeste do Gama, ameaça urbana, chegando na manha, a palavra é forte, a realidade é dura, e as mensagens são positivas, paz a todos nós.